André Cidis, o mural de Ibi Coara. Vai, clamorosa, pros expressos no ombrinho. Lancelho pra frente, desce bem devagarinho. Dá uma tentadinha e sobe devagar. Cê te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar fuder. Dói, tapinha não dói, tapinha não dói, tapinha não dói. Só tapinha. Dói, tapinha não dói, tapinha não dói, tapinha não dói. Só tapinha. Dói, tapinha não dói, tapinha não dói. Sobe devagar, se tu bota o piseiro.